Você está ouvindo a Rádio Difusora de Curitiba, ZYJ234, transmitindo em ondas médias 590 kHz. No aplicativo Difusora Curitiba e pela internet difusoraam590.com.br. Difusora 590, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A luz do Natal está no ar, na luz que enfeita as cidades e na solidariedade. Ao longo de 2021, milhares de clientes da Copel escolheram a fatura digital. A campanha Fatura Solidária doou equipamentos para as UTIs do Paraná e reforçou o combate à pandemia. Se você ainda recebe a conta de luz em papel, acesse copel.com e faça parte desta corrente. Que o seu Natal e o seu novo ano sejam iluminados. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Ainda hoje na Difusora 590. 5 para as 10, Momento Espírita. 10 horas, Manhã Bandeirantes com José Luiz da Atena. Meio-dia, Nossa Área com Elia Júnior. Difusora AM, a rádio parceira do povo. Tratoria Porta Romana Santa Felicidade apresenta os novos pratos da cozinha toscana. Novidades deliciosas de dar água na boca. Passe momentos inesquecíveis num ambiente agradável e preços justos. Venha saborear o que há de melhor da cozinha italiana. Você vai se surpreender. Tratoria Porta Romana Santa Felicidade. Fone 3335-4344. Você que é colecionador, investidor, traga sua coleção de selos, cédulas, moedas, joias da família. Avaliação profissional. Compramos, vendemos. Companhia do Colecionador. 10 anos no mercado. Maior loja de colecionismo de Curitiba. 3154-4505. Shopping Itália. Piso superior. Site e Face. Nossos leilões. Alarcon e Curitiba Leilões. Whats 999294321. Companhia do Colecionador. Que alegria! Tá chegando a data mais gostosa do ano. E o evento mais especial também. Que o Açaí quer estar com você e com a sua família. Compartilhando bons momentos. Nas compras a partir de R$100, você concorre a kits Boas Festas. São mais de 19 mil kits e você pode ganhar na hora, direto no caixa. São delícias pra sua ceia de Natal ou ceia de Ano Novo. Ai, menina, tô tão dividida. Seja qual for a sua escolha, Feliz Natal e um saboroso Ano Novo. No Açaí Atacadista. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Época de alegrias. Natal é sempre época de alegrias, presentes, doação. Mais do que em todos os demais meses do ano, as pessoas se sentem motivadas pelo clima crístico que se espalha na Terra, de forma mais ampla, a algo promover a benefício de outrem. Para o Corpo de Bombeiros da cidade de Memphis, não é diferente. Naquele Natal de 2008, eles haviam elegido ofertar presentes aos filhos da família Batman Tubbs. Com a desculpa de instalar detectores de fumaça, um dos bombeiros compareceu à casa. Observou que os quatro filhos da família dormiam em colchões sem lençóis. Dois dos meninos brincavam ao ar livre num frio de 0 grau, sem sapatos nem agasalhos. Quando a mãe soube qual era a intenção dos bombeiros, falou que as crianças, mais do que brinquedos, precisavam mesmo de roupas quentes. Assim, naquele 9 de dezembro, o tenente Coles fazia as compras de casacos de inverno para os garotos de 7 e 4 anos, a menina de 1 ano e o bebê de 2 meses. Então recebeu um torpedo em seu celular. Fogo na rua Bitmont, casa de 1 andar, criança presa dentro. De imediato precipitou-se para o local e quando chegou, a família já tinha saído, mas o imóvel estava em péssimo estado. Os bombeiros haviam encontrado Jojo, o menino de 4 anos, debaixo de uma pilha de roupas no quarto dos fundos. Ele parara de respirar. Recebeu os primeiros socorros e foi levado às pressas para o hospital. A notícia é de que talvez não sobrevivesse aquela noite. Foi colocado em aparelhos de suporte à vida. O tenente Coles foi ao hospital e pôs na cama do garotinho um ursinho de pelúcia vestido de bombeiro. Nos dias seguintes, muita fuligem preta e grossa como piche foi bombeada para fora do estômago e dos pulmões de Jojo. Enquanto a recuperação se fazia lenta, as estações de TV e rádio locais souberam da história da família e da missão secreta dos bombeiros brindarem as crianças pelo Natal. Não demorou muito e o corpo de bombeiros se encheu de caixas de brinquedos, comida, produtos de higiene pessoal, toalhas, roupas, até móveis e eletrodomésticos. Na véspera do Natal, o menino recebeu alta. Os pais haviam alugado uma casa e ele deixou o hospital retornando ao lar. Nesse mesmo dia, os bombeiros entregaram à família o seu milagre natalino. A mãe dos garotos, ao se referir ao trabalho dos corajosos bombeiros, assim se expressou: "Esses homens não são somente bombeiros. Eles são nossos anjos de guarda. Se não tivessem instalado o detector de fumaça no primeiro dia em que estiveram em nossa casa, não saberíamos que o incêndio tinha começado. E depois de tudo, eles fizeram o impossível para nos dar um Natal maravilhoso." O Natal se aproxima. Já decidimos a quem faremos feliz, além dos nossos amores mais amados? Pensemos nisso e nos empenhemos ofertando algo a alguém solitário, carente, necessitado, em homenagem ao amor ainda não amado, pelos que o pretendemos seguir. Jesus. CD Momento Espírita volume 15, especial de Natal, é um excelente presente. São 15 textos que falam sobre Jesus, seu nascimento, o significado do Natal. Conheça-o acessando o site livrariamundoespirita.com.br. CD Momento Espírita volume 15. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. Você está ouvindo a Rádio Difusora de Curitiba, ZYJ 234, transmitindo em ondas médias 590 kHz. No aplicativo Difusora Curitiba e pela internet difusoraam590.com.br. Difusora 590, integrante da rede Bandeirantes de Rádio.